Vem participar, na Rádio Excel é seu lugar. A festa vai começar. Alô, alô, juventude, vem participar. Alô, alô, juventude, a Rádio Excelsior é seu lugar. Alô, alô, juventude, vem participar. Sintonize, é seu momento, a festa vai começar. Tem vestibular da fé, tem disputa musical. Participação do 20, aqui é muito legal. Pois é, gente, 4:30, lembrando pra você, olha, você não escolheu sua pós-graduação, Faculdade 2 de Julho, tá? Você encontra lá pós-graduação em administração, comunicação e direito. Entre agora no site www.f2j.com.br e faça sua pós-graduação com a Faculdade 2 de Julho. Pois é, vamos conversar agora com o Gilmar, né, que está aqui todo segundo sábado, né, Gilmar? É, todo segundo sábado. Todo segundo sábado, para a gente falar sobre algum tema voltado à realidade dos jovens. E aí tem um tema, assim, que é fantástico. Qual é o tema, Gilmara? Bom, o tema de hoje é a gente falar um pouco sobre solidariedade, né? E, de modo específico, dessa campanha, que é uma campanha mundial das instituições de ensino jesuítas, né? Que é Um Dólar pelo Haiti, ou Inacianos por Haiti, né? E aí, por esses dias, chegaram lá pra gente, né, no nosso colégio, esse casal, né, de jovens, que é Christian e Carolina, e eles estão fazendo essa divulgação pelo mundo todo, né? Então, a gente vai conversar um pouco com eles sobre isso e também saber, né, como é que a gente pode ajudar, participar, porque nós temos nossos problemas, né, enquanto país, né, nesse contexto continental que nós somos, né, um país, maior país da América Latina, mas temos países assim numa situações bem difíceis, né? O Haiti é o país mais pobre da América Latina e está em condição de igualdade com muitos países mais pobres, por exemplo, da África, né? E com o que aconteceu, né, em 2010, que foi o terremoto, então isso se agravou de modo avassalador, né? Então, esse conjunto, né, de escolas da América Latina e Caribe, que se chama FLACSE, né, a Federação de Colégios Jesuítas e Inacianos da América Latina e Caribe, resolveu fazer algo, né, e de modo específico pela educação lá do Haiti, com essa campanha, né? Estamos abraçando essa causa nós, né, do Colégio Antônio Vieira, Colégio Jesuíta que somos, né? Então vamos saber um pouquinho quem são, enfim, aqueles dados de apresentação. Justamente. Então, por favor, Carol, digam quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui. Olá, boa tarde. Boa. Eu sou Carolina. Carolina. Meu marido, Christian. Christian. Nós somos casados chilenos que mudamos vida, dejamos nuestros trabalhos, la seguridad de la casa, de hogar, para ir en ayuda de esta bella misión que es Ignacianos pelo Haití. Y vamos recorriendo todo continente, toda América en una combi del año 80. Yo quería saber, ¿o qué llevó a ustedes a salir de su país para estar nessa campanha Um Dólar pelo Haiti? Bom, nós queríamos viver uma experiência de vida um pouco mais sencilla, mais humana, quando uno está inmerso na cotidianidade, em el trabalho, fazendo carreira, nós somos ingenieros. Então, o tempo passa muito rápido. E de repente, uno fica pensando, eu podría estar haciendo quizás algo más importante, ¿eh? Podría estar creciendo un poco más como persona, estar más conectada con su mismo. Y nos casamos y quisimos empezar de esta forma nuestro matrimonio, con una base espiritual importante y abriéndonos a la vida. Nos decimos que estamos abriéndonos a la vida en esta aventura. Eso mismo, Christian. Exatamente. Você compactou. Como é que vocês chegaram à conclusão? Foi na hora? Conversaram muito tempo? Veníamos. Quem foi o mais resistente? Ou os dois, na mesma hora, concordaram? Não, temos que fazer algo mesmo. Saíram do eu e foram para o nós, que é fantástico isso, né? Sim, venimos falando disso há muito tempo, muitos anos. E, bom, finalmente ajudou muito nosso matrimônio. Nos casamos hace 5 meses, como decía Carolina. ¿5 meses? Novinho. Hace 5 meses, somos novinhos. Y un amigo nuestro, jesuita Alex Pizarro, que es el presidente de Flaxi, nos ha invitado a participar de este bonito proyecto. Nos conversamos y nos interesamos de inmediato en el proyecto porque no es de corto plazo, es una ayuda, es un proyecto muy concreto que es para construir 3 colegios en Haití, que va directamente a ayudar a la educación del país, que es lo más importante. Si no hay educación, no hay esperanza de desarrollarse. Entonces, nos creemos mucho en este proyecto, está muy claro. Aceptamos fácilmente comenzar este viaje con esta bonita misión de divulgar y comunicar esta campaña por toda Latinoamérica. Eu vou fazer uma pergunta curiosa. Tá. Vocês não tiveram medo? Porque largar a sua terra, com toda a estrutura, vocês formados em engenharia novos. E é isso que eu quero saber, curiosidade. Deu medo? Nós desafiamos o medo. Um pouco este viaje es para desafiar el miedo. Muchas veces nos paralizamos ante el miedo y no hacemos nada. Lógicamente que nos tenemos miedos, mas tenemos que trabajarlo y no podemos ficar en casa tranquilos por miedo. Entonces, legal. ¿Y usted, Carolina? ¿También la misma cosa? Sí, yo pienso lo mismo. Uno puede dejar de hacer muchas cosas si fica con miedo y nos estamos muy programados para maximizar la seguridad. Todo nuestro hogar es para maximizar seguridad. Encontrar la felicidad y crecer no implica una seguridad absoluta, sino desafiarse. Lo bacana es que ustedes se formaron en un curso de ingeniería que tiene todo a ver con la construcción mesmo de escuelas, ¿no? Quer dizer, ustedes van a poder colaborar directamente, ¿no? Ideas, en fin, yo acho que eso. O fato de terem de se graduar em engenharia não ajuda? Ajuda para planejar el viaje, mas el trabalho de construção de los colegios já está todo muito planejado. Nós não intervenimos en esa etapa. Nuestra ayuda, campaña, tiene que ver con la comunicación, en la divulgación de esta campaña, no solo en los colegios, sino que a través de la radio, con distintas comunidades. Están todos convidados, no solo los ignacianos, los del mundo jesuita, sino que toda la comunidad a participar de esta campaña. Nuestra misión hoy es llevar la campaña más allá y contar esta buena noticia a todo mundo. Se puede ayudar de forma muy fácil. Entonces, aquí está la oportunidad. Nos llevamos nuestra combi, que tiene la imagen muy grande de la campaña. Entonces, muchas personas fican curiosas y nos preguntan. Entonces, estamos llevando la noticia más allá. Y es un aporte que nos tiene muy contentos. Oh, René, yo quería que ellos falassem un poco más sobre esa historia de viajar con la combi dos anos 80, de 1980. Não uma acredito. Kombi que é tipo trailer. Então contem pra gente assim como é que foi a chegada de vocês e aonde está a Kombi, coitada. Não, peraí. Vocês vieram do Chile de Kombi? Sim, sim. Do Chile na Kombi. I don't believe. Sério? 8.500 quilômetros de Santiago do Chile hasta Salvador da Bahia. Gente, que loucura! Pois 5 guinchos. 5 guinchos, 5 guinchos, 10 mecânicos, muitas histórias já. E essa Kombi é de que ano? 80. Ai, de 80, 81, né? Uma coisa 80? Assim. 80. E a Kombi quebrou quantas vezes de lá pra cá? 10? Muitas vezes. Agora chegamos em guincho a Salvador da Bahia. Nós quedamos botados perto de Itacaré. Veníamos para acá y quedamos botados allá y llegamos en guincho acá. Así que ahora está en el mecánico a Kombi. ¡Rapaz! ¡Qué cosa! Mas tenemos pé. Mas está tudo organizado, ¿no? Sabía los puntos donde ia parar, donde ia dormir. Sí, tudo direitinho, ¿no? No tan planejado, porque a Kombi a veces nos deja en algunos lugares que no teníamos planificados. Mas... Jesus. Es parte del viaje, no tener todo tan estructurado y entregarse un poco a la aventura, a lo que vaya sucediendo. Cada cosa tiene su tiempo y nos abrimos a eso. Nós, por exemplo, vamos fazendo dinheiro ao caminho, eu faço artesanato, Christian fotografia, dessa maneira podemos ir fazendo dinheiro para continuar viagem e todos lo estamos fazendo a pulso, dia a dia. Meu Deus! E Bianca, qual é a sua idade? 28. E ele? Ele segunda. 28 também? Ela faz 28 ela está de cumprimento em segunda. Isso. Tem 27 vai fazer agora. Aniversário. Sim. Segunda-feira faz aniversário? Segunda 28. Vamos antecipar? Vamos colocar um parabéns para ela, para a Carolina? Todavía tengo 27, ¿no? Com a bênção de Deus e o amor de Maria. Gente, um parabéns. Uma salva de palma para ela. Que Deus abençoe também. Fantástico. Que desafio, hein? É um exemplo, né? Para a juventude, assim, em termos de se abrir, né, para o próximo de uma maneira tão radical, né? E eles teriam essa oportunidade, né? São poucos que e podem fazer isso. E me fala uma coisa, vocês estão fotografando todo esse percurso, é bom registrar, né? E aí daqui a pouco vira um livro, né? Eu acho que é muito legal. Olha, os jovens chilenos, eu acho que para mim é um exemplo para o mundo todo. Você vê, a educação do Brasil não mudou ainda, porque os jovens brasileiros não têm a garra que os jovens chilenos agora mesmo. Uhum. Parou o Chile, em Santiago, porque quer uma educação de qualidade, né? Sim. Mostrou ao governo chileno. E isso é importante. É isso mesmo, o Chile não aceita qualquer... Os jovens chilenos querem ensino de qualidade, não é isso? Nós estamos convencidos de que a educação é, lo mais, é uma das coisas mais importantes e é um direito de todas as crianças. Todas as crianças devem ter uma educação, e não qualquer educação, sino que uma... Educación de excelencia. Nos tuvimos una educación de calidad y tenemos la responsabilidad de luchar porque todos tengan la misma educación que nos tuvimos. Eso es Ignacianos Peroití. Bonito, bonito, bonito. Vamos agora falar da campanha, né? Já falamos de vocês no meio. Você, quero que depois vocês levem eles para o jornal São Salvador, né? Ah, eu acho que daria uma boa matéria isso. Patrícia vai gostar, né? Vamos lá, então. Vamos falar da campanha. Como é que nós... ouvintes, nós estudantes, podemos participar da campanha Um Dólar por Haiti, porque o Brasil, eu acho que o Brasil ainda está na frente lá, né, junto da ONU, liderando, como é que se chama, a organização, a segurança, e é isso. Com relação ao Brasil, o que, é que vocês acharam de o Brasil estar à frente da reconstrução do Haiti? Das forças de paz, né? Força de paz, melhor dizendo. Cristian, el Brasil. Sí, el Brasil, al igual que muchos países de latinoamericanos, están en, a través de la ONU ayudando en Haití hace muchos años, de antes del terremoto, para la seguridad del país. Y están allá hace ya varios años. Y yo sé que el ejército brasileño está allá trabajando. ¿Qué se acha? ¿Es el país cierto? ¿O Brasil es el país correcto para estar ali na frente das forças de paz? Não sei, mas... Ou era para ser o Chile, ou era para ser os Estados Unidos, a Inglaterra. Eu penso que... Bom, nós temos uma muito boa impressão do Brasil até o momento. Hemos recorrido muito o sul e centro do Brasil. E estão muito envolvidos por a campanha, estão muito envolvidos com a situação do Haiti. É o que nós também esperávamos, porque, bom... como dijeron al principio, Haití es un país hermano, está muy perto de nosotros, está en Latinoamérica. Y lo único que no sabemos ahora es que es uno de los países más pobres del mundo. Entonces debemos ir a ayudar y ellos precisan de nuestra ayuda ahora. Yo quiero decir que todo el mundo puede participar de esta campaña. Y uno puede ayudar de dos maneras. No tenemos dinero para aportar a campaña, mas hacemos este voluntariado para movilizar a otras personas a que hagan su aporte. Esa es una forma de ayudar. Todos podemos contar esta noticia a otro e invitarlo a participar. Y lo otro es que en el site de Ignacianos por Haití, todo el mundo puede ingresar y dar una donación, que es muy fácil, y es todo... Está toda a campanha explicada, está toda a informação. Você pode ver tudo e fazer sua própria campanha a partir do material que está no site. O site ele está em espanhol e inglês, mas só que está de bastante fácil acesso. E também tem uma terceira frente, né? Que como o Colégio Antônio Vieira está fazendo parte, né, dessa campanha, nós estamos fazendo isso de modo interno com os nossos alunos, mas também pode procurar o colégio, né, para poder, quem tiver interesse, saber de outras formas de doação, ou até mesmo fazer as doações, porque o objetivo é que o que for arrecadado, o nome Um Dólar por Haiti é por conta de ser uma campanha mundial, mas o valor, isso é só uma questão simbólica, o objetivo é que se chegue a um fundo, né, da federação, e que esse fundo também recado de todos os dinheiros da América Latina e Caribe e que faça chegar até o Haiti com esse objetivo, né, de construir mais escolas e formar melhores professores, né, oportunizar a educação lá no Haiti. Olha, eu estou no site aqui. Ignacianos, é com G. Ignacianos por Haiti.org. Então, devagarzinho, o pessoal que está em casa, isso, ouvindo a Rádio Excelso. Olha, eu quero participar. Pra você entender, Um Dólar por Haiti é aquilo que a Gilmara falou, é o que? A preparação dos professores, construção de escolas, enfim. É. Aí você diz, mas o Brasil precisa também. Gente, mas eles precisam muito mais. Olha, você sabe o que é um terremoto? Acabou tudo. Os haitianos, não só a escola, estão vivendo na miséria. A miséria total ali. Isso é inadmissível. É claro que tem as guerras ali internas, né? Também tem as guerras civis. Se a gente for pensar nisso, a gente não faz nada. E naquele momento, as crianças precisam, né, Gilmara? Muito. Vocês já foram no Haiti? Tem que ir. Então, não, mas queremos. Esperamos. Está em caminho. Eu acho, Ave Maria, vocês têm que ir. Não tem dúvida, né? Eu acho que vocês vão. Não tenho dúvida disso. Então, vamos repetir o site? Isso. Você que está em casa ouvindo a Rádio Excelso da Bahia, a Rádio Católica, da família, você vai dizer, mas, né, como é que eu posso participar? Eu não tenho. Não, um dólar você tem. O quanto é um dólar? Se um dólar é R$1,95. Hoje, valendo. Vai variando, né? Mas pelo real. Se chegar no máximo a R$2, você não tem R$2. Mas como é que eu vou mandar R$2? Pronto, você vai entrar no site. Repete para mim, www.ignacianosporhaiti, tudo junto, I-G-N-A, né? O G mudo, ignacianosporhaiti, Haiti com H, não esqueçam, .org. Pronto, tiver dúvida, vai no Google, joga lá, Um Dólar por Haiti. Também. E aí ele vai abrir no site, você vai procurar direitinho. Isso. Bom, você vai doar um dólar? Não, você vai ler aqui direitinho, vai ver como é que você pode participar, estimular na sua comunidade e aí entrar em contato com o Colégio Antônio Vieira. Bem, né, é possível. Os voluntários. Eles também vão estar por aqui. Vai por esses dias. Vocês vão estar aqui com a gente até quanto tempo? Depende da Kombi. Todo depende da Kombi. Daqui vocês vão para onde? Caminho Fortaleza. Fortaleza. Lá nos espera outro colégio jesuíta que também vai ser campanha. Na verdade, ela está indo nos colégios jesuítas, né? Isso, que bacana. Que é o ponto, né? De referência. Muito legal isso. Bom, vamos lá, Gilmara. Continua aí. Qual é a outra pergunta que você gostaria de fazer? A dupla? Acho que é interessante, assim, já que eles tiveram um acesso, né, inicial sobre esse projeto, por que Ignacianos pelo Haiti? Por que começar, né, por essa forma? E como é que vocês entraram, né? Você, no caso, o Christian é ex-aluno, né, de um colégio lá do sul do Chile, né, um colégio jesuíta. Como é que foi, assim, esse começo de tudo e por que Ignacianos pelo Haiti? Ignacianos pelo Haiti nasce da necessidade de maximizar los resultados de toda ayuda que estaba llegando para Haití. Todas las organizaciones jesuitas de alguna forma estaban ayudando. Entonces decidieron unir en una causa para que los resultados fueran mayores de cada dólar o cada dinero que se entregaba. Y bueno, los jesuitas sabemos que son muy buenos en educación, y que la educación es lo más importante para crecimiento de todo pueblo, de toda nación. Es a través de la educación que un pueblo crece, se desarrolla y tiene oportunidad de mudar, de evolucionar. Y bueno, Cristian puede contar un poco más de cómo llegamos nosotros a participar de este proyecto. Que ustedes llegaron, ¿no? Sí, bueno, nos llegamos a este proyecto, como dije al principio, a través de Alex Pizarro, que es jesuita, chileno, que era rector del colegio donde yo estudiaba. Y bueno, él nos ha casado hace 5 meses y nos ha contado de la campaña. Y fue así como que nos interesamos de inmediato en esta campaña, en este proyecto social, puesto combinaba muy bien con nuestro viaje que ya teníamos planeado con anterioridad. Ah, vocês tinham planejado uma viagem, mas não com esse enfoque social, era uma coisa mais de aventura. Sim, com um enfoque social, mas não tínhamos um projeto pontual ao qual abraçar. E este projeto chegou perfeito a nossa viagem, porque se acomodava muito bem a lo que nós estávamos buscando e estava já muito bem definido, muito estruturado, estava muito bem organizado. Nós decimos que Ignacianos Peloití nos chegou como regalo. Um presente. Um presente para dar um sentido muito profundo ao nosso viaje. Eu estou vendo aqui, a Kombi não é verde? É verde. Aqui no site, né? É um modelo que não existe no Brasil. É, não existe esse modelo de Kombi, não. É até mais confortável, né? É bonitinha, parece americano, né? Tem de tudo, viu? Vende-se. O que é que tem nessa... Ô, Christian, o que é que tem nessa Kombi aí? Tem tudo, né? Tem tudo. Tem fogão, tem geladeira, tem duas camas. Tem chuveiro também, né? Porque tem um banheiro por fora. Olha, que maravilha. Tem de tudo. Isso tem armário. Casa. Tem armário. Gente. Vocês que fizeram o projeto? É original alemana. É uma Kombi Westfalia Camping. Ah, tá. É um auto trailer, né? Muito bacana. Não é um trailer, não. É um tipo trailer. Mesmo. Não, é um Kombi aqui. É um modelo que se fabricou só na Alemanha. Então, na Alemanha, né? A ideia é ser, né? Como a irmã maior da Kombi mais comum. É, muito legal mesmo. É como um auto de coleção, eu penso, porque é muito bacana. Agora, essa ajuda tem que ser rápida, né? Os haitianos não podem demorar, né, Gilmara? É, o projeto iniciou no ano passado e tem essa ideia de se configurar por 3 anos, né? Até 2013, né? Essa arrecadação. Então, quanto antes, né? Então, esse fundo não vai ficar esperando até 2013, obviamente, mas o que for sendo arrecadado já vai sendo... Eu estou vendo aqui no site, fundos arrecadados em 2011, não sei se foi no Chile, $100,566. Essa é a donação de um colégio, não? Ah, de um colégio? Lá está muito bacana. Ignacianos em campanha. Eu acho que pode ser. Aí se vão dando as notícias de lo que ha donado cada colégio, as atividades, ideias criativas que fazem as distintas pessoas para poder ajudar a campanha. É um espaço também para que a comunidade toda e toda quem queira ajudar o projeto se comunique também e pueda ver todo o continente. Está claro. Muito bom. Carolina, você tem sentido receptividade das pessoas com relação a essa causa a favor do Haiti? Muito, muito. As pessoas estão muito conscientes da realidade do Haiti. Ok, então. Olha, eu queria que você tivesse as últimas perguntas. Você só tem 3 minutos. Ai, meu Deus. Não, eu acho que é só... Eu gostaria mesmo que eles reforçassem, né, a questão da campanha, que o Colégio Antônio Vieira está à disposição para as pessoas também saberem informações e poder ajudar. Tem o site, né, que está bem, bem acessível, bem explicativo. E dizer mesmo que, de fato, a solidariedade é um dos valores, assim, né, máximos, né, do ser humano, né? Então, que a gente possa contribuir isso de fato. E as palavras, as finais eu deixo para o casal. E o brasileiro, né? É muito solidário, né? Sem dúvida. Eu acho que, por mais que a gente, como eu disse no começo, né, por mais que nós temos nossos problemas, né, nossas dificuldades, eu acho que o Brasil sempre estende a mão, né? E não é à toa, né, que nós estamos nesse processo de liderança das forças de paz lá no Haiti também, e tantas outras coisas, né, que o Brasil faz, por ter essa dimensão continental, né? Então, muito podemos fazer também. Né? Claro. E ninguém não tem nada que não possa também, né, oferecer algo, né, colaborar. Então, e que eles possam dar as palavras finais. Assim. E eu, de princípio, também agradeço muito, né, porque a gente fez o convite assim, muito rápido para que eles pudessem fazer essa divulgação e, de pronto, assim, vieram com muita alegria. Ah, que, né, bom. Fiquei feliz também, viu? Porque o programa é um programa voltado para a juventude católica e para a juventude vocês são jovens e, com certeza, o tempero, o testemunho de vida de vocês é fantástico. Obrigada. Me lembra de Paulo, né, indo nas comunidades, evangelizando. Muito bonito, viu? Obrigado. Eu acho que o gesto fala mais do que palavras, né? Isso, é verdade. Mas eu gostaria de dar alguns dados para que a gente sepa. La primera etapa de la campaña con el dinero del 2011 ya se construyó el primer escritorio que hoy ya está trabajando en planear todo para la construcción de las tres escuelas. Ya se está invirtiendo dinero, cada dinero que llega ya se invierte. Lo otro es, bueno, ser llamado para todo el mundo, entrar al site, participar de la campaña y contar que 35% de las crianzas hoy actualmente no están inscritas en el sistema de educación. Entonces, gente puede imaginar cuántas crianzas no están accediendo hoy día a educación en Haití. Entonces, es muy importante, los invitamos a abrazar esta campaña como nos la hemos abrazado, hacerla parte de sus vidas y tomar la oportunidad de ayudar, que siempre está muy bom. Carolina, obrigado, viu? Obrigado, Deus te abençoe. Olá, Cristian. Bom, muito obrigado a usted, a rádio, ao Colégio Antônio Vieira, que nos permitem sentir-nos como em casa, de chegar a um lugar e poder trabalhar, divulgar e sentir que a gente está envolvida, nos alegra muito e nos anima a seguir viagem, que é longo. Falta muito, mas estamos muito motivados a continuar viagem. Olha, eu quero pedir a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira do Brasil, que abençoe esse trabalho de vocês, que vocês continuem nesse trabalho que eu acho muito bonito. Se eu fosse jovem igual você, eu acho que também iria. Minha mulher está ouvindo, não, eu iria, porque é um trabalho bem bacana. Grandioso, solidário, você quebra toda a estrutura capitalista existente quando você se doa e mostra o outro lado do ser humano, né? E se doar pelo outro. Obrigado, viu, por vocês terem vindo aqui. E bom trabalho, eu acho que isso é um trabalho assim, valoroso. E a Gilmara, como sempre, até o segundo sábado. Até o segundo sábado do mês também, estamos aí. Mais ideias e debates e temas para a gente tratar com a juventude. Ok. Mais alguma coisa querem falar? Obrigado, um abraço muito forte e boa tarde. Boa tarde. Ele quer falar português. É um português fluente, né, gente? Fluente, tranquilo, fluente, todo mundo entendeu, tudo ótimo, né? E Carolina, as últimas. Boa tarde. Tá ótimo. Obrigada. Eu tenho 2 minutos? Um minuto? Acabou, então. Beleza, ó, acabou o programa. Fique agora com o Ciranda da Fé. Não, a missa. A missa? Ah, é a missa agora? 4h56, eu pensei que era o Ciranda da Fé. Pois é, fique então com a Santa Celebração. E até o próximo sábado com mais um programa Alô Juventude. Já fui. A Excelsior acontece porque você participa. Se o seu talento está voltado para o direito, o jornalismo, a administração, a propaganda e marketing, as ciências contábeis, venha para a Faculdade 2 de Julho. É excelência no ensino superior com as melhores notas no ENADE. Vestibular 2012.1 Faculdade 2 de Julho. Acesse agora f2j.edu.br. Nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um dia abençoado. Acompanhe de segunda a sábado, sempre às 9h, o campeão brasileiro de audiência, Momento de Fé, com Padre Marcelo Rossi. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. Amém. Oferecimento Tutti Presentes e Tutti Biju, presentes para todo mundo. Nos 70 anos da Rádio Excelsior da Bahia, você é nosso convidado. Participe da palestra de Antônio Miguel Cater Filho, especialista em marketing católico, com o tema Santa Teresinha, Padroeira das Missões. Dia 27 de abril, às 15h30, na Igreja Conceição da Lapa. Após a palestra, haverá o lançamento do último livro de Cater Filho, 30 dias com Santa Teresinha, seguido de tarde de autógrafos. Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bom Fim. Ame, acolhimento e mensagem de esperança. Você está passando por um momento de solidão e dificuldade? Uma palavra amiga espera por você. Ligue 3241-3603, de segunda a sábado, das 7h até 7h. Ame, acolhimento e mensagem de esperança. Todos os domingos, logo após a Missa do Bonfim, você ouve o programa Encontro de Fé com Padre Aderbal Galvão. Ligue 3328-7666 e participe. Programa Encontro de Fé. Solidariedade, justiça e paz. Rádio Excélsio, levando a boa nova. Rádio Excélsio, espalhando a esperança. Rádio Excélsio, levando a mensagem de Deus ao seu lar.